preparado pra ser cheio do teu poder. Tua graça, amor, misericórdia, Santo Espírito, vem morar em nossos corações. A tua paz e mansidão nos leva à fidelidade. Quero ser cheio do Espírito, quero ser cheio do Espírito. Faz em mim o teu querer, derramar o teu poder. Aquele que é lavado e remido no teu sangue, vence o mal e com clamor recebe poder. Derrama, Senhor, sobre nós o teu poder. Sou lavado, preparado, pronto pra ser cheio do teu poder. Derrama, Senhor, sobre nós o teu poder. Sou lavado, mas o teu poder. Sou lavado, preparado, pronto pra ser cheio do teu. Te ama, Senhor, sobre nós o teu poder. Preparado pra ser cheio do teu poder. Tua graça, amor, misericórdia, Santo Espírito, vem morar em nossos corações. A tua paz e mansidão nos leva à fidelidade. Quero ser cheio do Espírito, faça em mim o teu querer, derramar o teu poder. Aquele que é lavado e remido no teu sangue, deixa o mal e com clamor recebe poder. Derrama, Senhor, sobre nós o teu poder. Pronto pra ser cheio do teu. Derrama, Senhor, sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, sobre nós o teu poder. Sou lavado, preparado, pronto pra ser cheio do teu. Derrama.